Começa com você, Rafael. Diga para nós um personagem que você ama. Ah, cara, eu sou fanboyzinho do Jaimito, cara. O Jaimito, ele é maneiro pra caralho. Ele, o besouro dele, o Kajida ou Kajida, foda-se, é o porra dos cara velho. Mas eles são muito foda, cara. Principalmente no Young Justice. É genial. Toda a interação dos dois, os cara velho é um psicopata do caramba, sádico, que quer matar todo mundo. E o Jaimito tem que controlar ele, né? Cara, o Jaimito é um personagem muito bom. Eu conheci ele esse ano e ele é muito maneiro. Cara, um dos pontos do Jaimito que eu percebo é assim, né? Que eu já conheci o Besouro Azul desde a época do Ted Kord. E o Besouro Azul... Pera aí, um instante. Pelo menos fala o nome do cara direito, né? Só falando Jaimito aí. É, mas é Jaimito o nome dele. Jaimito! Ninguém chama... É muito difícil encontrar alguém que chame ele pelo nome. Ou é Besouro Azul ou é Jaimito. Mas um dos pontos dele, que eu acho interessante, é exatamente o fato dele, assim, ter dado toda uma cara nova. O Besouro Azul tinha histórias muito mais... Entre o Batman e o Homem de Ferro ali, aquela história de um camarada que tinha grandes recursos financeiros e tecnologia para poder combater o crime, e passou de repente, o Batman não no sentido detetive, né, no sentido da tecnologia, e de repente ele passou para quando entrou o Jaimito, passou para uma coisa muito mais Homem-Aranha com poder muito mais bacana. Isso foi uma coisa assim que deu um acréscimo. Cara, mas o Jaimito é um Homem-Aranha chupinhado, né? Que negócio do drama dele de não ter dinheiro, isso é completamente chupinhado do Homem-Aranha, né? E botaram uma personalidade latina, né? O camarada, ele apesar de ser norte-americano, ser dos Estados Unidos, é de uma cidade muito influenciada pelo México, né? Então ele se torna diversas frases em espanhol no meio da fala dele, e isso tudo dá um sabor diferente pro personagem, isso eu achei muito bacana mesmo nele. A grande coisa ruim do Jaimito é que, apesar do Rafael considerar ele um dos personagens favoritos dele, tem alguns fãs aí bem chiitas do Jaimito e tudo, mas é um personagem que faliu, né? É que quero evitar a fadiga. Já tem a notícia aí que em janeiro vai ser cancelada a revista, Jaimito vai ser deportado para outro título e acabou-se o título do Zoro Azul. Ah, né, cara? E tem o... Tem os fãs dele, mas não é suficiente, né, pra manter a HQ. Cara, eu acho a HQ dele muito boa. Mas na DC é aquela, né, cara? Vendeu, continuou. Não vendeu, tchau. Isso traz coisas boas, como, por exemplo, o cancelamento do título da Voodoo, né? Que não coloquei na minha lista de personagens que eu odeio, mas estaria muito facilmente. Só que eu odeio tanto ela que nem me lembrei de colocar. Mas tira alguns personagens que são bons, mas não tem público, né? Mas eu li a HQ da Voodoo... Não foi nem depois do reboot, foi antes do reboot, eu já achava uma porcaria. Depois do reboot, eu nunca tentei ler, eu só vi a notícia de que vai ser cancelado. Pelo amor de Deus, eu nem de graça. Quando eu tô lá na importada. Ó, o Vegeta apareceu aqui, essa piranha maldita. Alô? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. O que foi isso? Rafael com voz de. De doente. Vegeta! Oi! Ela já chegou e já chega falando um personagem que você ama. Hein? Primeiramente, parabéns aos corintianos que ganharam esse Mundial. Ô, oh, bota o hino aí, bota o hino aí, na edição. Não. Cara, vocês têm que agradecer muito ao Santos, ao Vasco, que permitiram que vocês chegassem até aí, viu? Tem que agradecer o Diego Souza. Diego Souza. O Diego Souza devia receber a medalha lá junto do pessoal do Corinthians. Dá uma medalhinha pro Torres também, que ele deu uma ajuda boa. É, cara, o Torres, ele, eu não sei o que aconteceu com ele hoje, não. Foram, tipo, três chances, hoje? Ele e o Cássio, todo né? Dia, e ele chutou em cima do Cássio, velho. Se o Drogba tivesse ali, eu tinha que tomar uns três hoje. Cara, se o Drogba tivesse ali... Se o Drogba tivesse ali, não tava Fernando Torres, né? Isso seria já uma complicação. Então, tem que agradecer também ao Rafa Benítez, que colocou as cartas no banco, né? Exatamente, muita gente. Pode escrever. Agora o Cássio mas parece é goleiro de Super Nintendo, cara. Ele atrai a bola pra ele, né? do internet, não, Super Star Soccer. Exatamente. Você falou de vampiro e me lembrou o Jesse Custer. Alguém já viu Preacher? Não, cara, completamente ignorante de quadrinhos. Cara, Preacher, ele é uma revista em quadrinho. Que desde a época lá de quando tinha revista Herói, eu via sobre ele comercial vendendo e eu não tinha gabarito pra poder comprar aquilo por encomenda, não acreditava, não levava muita fé naquilo, não tava fazendo parte do mercado ainda. Então eu nunca tinha comprado, mas sempre vi e sempre me interessava. Aí agora, com esse advento da rede mundial de computadores, que é a internet, eu fui lá e baixei o Preacher. Cara, é fenomenal. Fenomenal. Jesse Custer, ele é um personagem que ele tem uma personalidade muito forte. Na verdade, a personalidade dele é totalmente baseada nos cowboys, né? De filme, né? James Wayne. Aqueles personagens assim. John Wayne. Canelada logo de cara aí. John Wayne e outros personagens. E ele, uma personalidade muito forte, a ponto dele chegar, né? O que acontece? Ele é um pastor, né, de uma certa igrejinha no interior dos Estados Unidos, e de repente uma criatura mística que pode colocar o próprio poder de Deus em perigo entra no corpo dele, né? Ui. Mas e com isso ele começa simplesmente a usar esse poder da forma como ele acha certo, e a forma como ele acha certo é encontrar Deus e fazer Deus responder por tudo de errado que tem no mundo. Ele chega e durante a primeira parte da história, ele simplesmente vai até encontrar com a avó dele, que você fica com ódio miserável, porque você descobre que tudo que aconteceu de errado na vida dele foi por causa da avó, né, que ela se considerava uma pessoa enviada de Deus e por aí vai, e queria obrigar ele a fazer parte da igreja. E ela chega a matar a namorada dele, né? E poxa, desculpa, spoiler, dei spoiler, mas ela ressuscita, então isso não é spoiler, mas aí agora é sim. Segundo spoiler. Agora foi. Não, mas é da mesma revista, desculpa. É no comecinho, não. Tudo isso é comecinho. Tu acha que eu vou ler isso, cara? E junto com eles anda também um vampiro, né? E o vampiro do Preacher é completamente diferente, né? Eles são toscos, eles são escrotos, né? E eles são deformados e por aí vai, de acordo com o tempo. Se ele passar muito tempo vivendo longe da humanidade, ele começa a ficar deformado. E você conhece um dos vampiros, que é o que anda com o Jesse. E o cara é um escroto completo, ele dá em cima da namorada, ele faz tudo de errado, e em certos momentos você acredita que ele é amigo, em outros momentos você vê que ele não é, que ele é um miserável mesmo. E num certo momento, não vou dar muito detalhe, o Custer e ele vão brigar, né, um com o outro. E assim, o vampiro é muito mais forte que um humano normal. Uhum. E ele acima, e Jesse Custer dá um soco na cara dele que joga o cara longe. Aí e fica todo firme, né? Fala assim, você realmente quer me enfrentar? Aí o vampiro então sai do lugar onde eles estão, né? Aí na hora que sai, você vê que a mão do Jesse tinha arrebentado, né? Nossa. Mas ele não recuou e deu um soco na cara, mesmo arrebentando a própria mão, né? Ah, foda, hein? O personagem que eu queria falar, na verdade, sobre do Preacher, na verdade, é o chamado Cara de Cu, né? Que é um dos personagens do quadrinho, que ele é um adolescente, fã de Nirvana. Que quando o Kurt Cobain deu um tiro na cara, ele resolveu dar um tiro na cara também. Só que pra ele deu errado, só que, né? Pois é. E porventura, ele não conseguiu se matar, ele ficou com a cara deformada. Por isso o nome aí carinhoso que deram pra ele, Cara de Cu, né? Uhum. E ele só tinha como ídolo o pai dele, né? E o pai dele, em determinado momento, ele acaba morrendo, né? E ele conhece por isso. Porque o Jesse ainda não sabia do poder dele. Eu nem contei até agora, foi mal. Mas o poder do Jesse, as pessoas simplesmente têm que obedecer aquilo que ele fala. Então, se ele falar pra uma pessoa, por exemplo, vai se fuder, já pode saber o que vai acontecer com a pessoa, né? Aí a pessoa vai na farmácia, compra um Viagra e se fode. Exato, é por aí, entendeu? Eu ia falar assim, ó, pula da ponte, a pessoa pula da ponte. É, atira na sua própria cabeça, a pessoa atira na própria cabeça. O que ele fala se cumpre, entendeu? Uhum. Esse que é a questão. Cara, na verdade, eu tinha até colocado na lista, né? Personagens de detetive são personagens que eu sempre gostei muito, né? Desde a época de Sherlock Holmes, acho que foi um dos primeiros livros que eu li mesmo, foi Sherlock Holmes, e eu me atraí muito pela ideia do personagem que é o investigador. E o House é muito disso, né? Sim, cara. Ele, na verdade, apesar de ser um seriado com tema médico, na verdade é um seriado policial puro, né? Seriado de investigação. Oh. Você tem ali o vilão, que é a doença, e ele é o detetive e tem que usar aí os subterfúgios. E já viu como que rola a investigação do House? Geralmente acontece com ele investigando a casa do camarada que tá doente, né? Investigando, então, assim, entenda-se, arrombando a casa do sujeito, né? Exatamente. Então, não é totalmente policial, né? O cara tem que entrar escondido na casa, descobrir pistas. É muito mais... E fora quando ele vai conversar com as pessoas, né, cara? É um interrogatório, né, praticamente. Exatamente. Ele vai conversar com o paciente, ele interroga o paciente, ele não tá conversando. Não é nem um pouco parecido com qual o nome daquele amigo dele mesmo? Wilson! É nem um pouco parecido com o Wilson, né? A propósito, o House realmente, antes que alguém falasse que, ah, o House, mas o House foi baseado no Sherlock Holmes. Eu sei que foi, tá aí escrito, o produtor do seriado já tinha falado isso já há muito tempo. Inclusive, o nome do cara que dá um tiro na perna do House é o maior inimigo do Sherlock Holmes. Moriarty. É. E o Wilson, né, também aí faz uma referência ao Watson totalmente, né? Cara, é que House pra mim, sinceramente, no final, as últimas temporadas começou a ficar meio novela, né? Não, o que interessa é a vida do House, cara. O que interessa é a vida do House. Então, e por esse ponto, que tem um seriado que agora deve estar chegando na sua penúltima temporada, acredito, que é o The Mentalist. The Mentalist, ele é a mesma ideia, né? Ele é um personagem investigador, que não é exatamente policial. É muito parecido com a ideia de Sherlock Holmes, só que a personalidade dele é diferente. É uma personalidade boa, apesar dele ter uma amargura do passado aí, né? Que é o mote do seriado é esse. Ele era um vidente, aquele vidente de palco que fazia revelação sobre a vida dos outros. Só que ele era um vidente fajuto, mas muito bom, né? Era considerado muito famoso aí. E ele começou a ajudar a polícia pra investigar um tal de Red John. E ele foi na televisão falar sobre esse Red John. Ele voou o cara, né? Exatamente, porque quando ele chega em casa da televisão, tanto a esposa quanto a filha estavam mortas, né, e estripadas, né, que é o que esse Red John, que é assassino de serial, sempre fazia. E a partir daí, ele entra de vez em quando pra polícia, fala pra todo mundo que ele não é vidente, né, larga essa vida, e se torna investigador mesmo. Ele sabe ler as pessoas. Exatamente, e esse é o ponto dele. Ele sabe como ler, e grande detalhe é, tudo que acontece lá, tudo que é falado no seriado, eu já estudei muito sobre hipnose, esse tipo de coisa assim, e tudo é baseado realmente, cara, tudo é verdadeiro aquilo que ele tá fazendo, de pra onde a pessoa olha, de hipnotizar e tudo. Tudo isso faz sentido, tudo isso tem estudo, né? A hipnose ericksoniana, que ele tem algumas referências e tudo, e aí o pessoal de psicologia estuda isso tudo. Só que um grande destaque pra mim, em termos do Mentalist, do personagem em si, é exatamente esse choque, né? Porque tanto o Sherlock Holmes quanto o House, eles tinham essa coisa de que eles viviam a parte do mundo, mas eles sempre eram personagens tidos como ignorantes pelos outros, né? O Sherlock Holmes trata muito mal as pessoas ao redor dele, principalmente as mulheres, né, na época. Ele não gosta de gente, né, cara? Tirando então, o Watson, ele não gosta de gente. Exatamente, e o House é a mesma coisa. Já no The Mentalist, né, o Patrick Jane, ele na verdade trata as pessoas muito bem, ele é uma boa pessoa e tudo. Ele é ignorante por causa que às vezes ele faz a pergunta direta, né? A mãe tá lá sofrendo por causa da morte da filha e chega pra mãe e fala assim: mas uma pergunta, a qual? Você matou a sua filha? Nossa. E pela reação é que ele já conclui, né? Na verdade, a grande questão da investigação dele é que ele faz jogos mentais, né? Ele é um mentalista, né? Acho que um personagem foda da vida assim, é o Sean Connery, viu, cara? O que é que esse cara já não fez na vida, cara? O que é que ele já não fez na vida, sabe? Ele sempre foi velho, cara, pra começar. Eu nunca vi. É, ele. O personagem da vida tão Silvio Santos, né? É. Tem um filme que ele faz, acho que é O Nome da Rosa, uma coisa assim. Que ele faz um monge, né? Daí eu assisti até na faculdade esse filme. E tipo, eu e um colega meu dizendo assim, o Sean Connery, monge, virgem. Tá bom então. Não convence, cara. Não convence de monge. Cara, um outro personagem que é um ator, mas na verdade ele é um personagem em si, né? É o Steven Seagal. Alguém já gostou de algum filme do Steven Seagal? Alguma coisa boa dele? Eu nunca vi um filme bom dele. Cara, eu vi um filme bom dele. Pelas porradas, assim. Que eu achei legal. É o primeiro que ele fez. O primeiro que ele fez. Ele não era gordo ainda, hein? Cara, faz muito tempo então, hein? Faz, cara. Faz. Todo filme do Steven Seagal, pra mim, ele é a mesma coisa. Ele é ou um ex-policial, ou um cara do exército, alguma coisa. Uhum. Perde a família, ou um amigo, ou alguém importante. Ele vai atrás dos bandidos, enche todo mundo de porrada e vai embora. Cara, todo filme do Steven Seagal, qualquer cena pode ser seguida de um "pode isso, Arnaldo?" É contra as leis da física. Tudo que ele faz, cara. Tipo, os filmes deles são tão mal feitos que teve uma vez que eu vi que tinha uma das personagens estava ferida assim no ombro, e aí na cena seguinte ela tá ferida no outro ombro. Continuista de filme pornô, né, cara? O cara não tá se ocupando na função dele ali. Outra coisa dele também, tem um filme dele que ele é o cozinheiro do exército, tá o exército todo lá, todo no navio, né, na marinha, e ele é o cozinheiro da marinha, descascando batata e tudo. Aí alguém invade o navio, mata todo mundo e sobra quem? O cozinheiro. Quem é que dá porrada em todo mundo e salva o dia? O cozinheiro. As batatas que ele arremessou em todo mundo. Exatamente. É muito tosco. Mas falando em... Cara, é muito agressivo. Ele fatiou a batata em forma de shuriken, cara. Mas na época dele ainda tinha um grande dragão branco, né? Alguém se lembra dessa porcaria? Tá aí, ó. O cara do Nowloading, o Fred Hugo, ele fala que existe a escola de atores Steven Seagal, né? Que é basicamente você não mexer a boca pra falar. O Van Damme tá nessa escola, cara, no grande dragão branco. Viram ele cego? Ele cego é a interpretação foda. Mas é, por que quando você tá cego você tem que gritar? Eu não sei disso até hoje, cara. o Shiryu grita quando ele fica cego. É verdade. Você salvou o Van Damme agora pra mim, cara. Mas o personagem dessa época são sempre. Dessa época dos 80, né? Sempre meio toscos, mas o Steven Seagal ainda teve um último lance da vida dele, que foi falar com o Anderson Silva, né? Que pra. Nossa, levantar, cara, a perna e acertar aquele chute, né? Ok, tu levanta a perna assim, aí nocaute. O cara é foda mesmo. É, esse tornou o mestre dele, o mestre Steven Seagal. Não, e parece que ele não conseguia tocar no Steven Seagal no treinamento. Tipo, Steven Seagal, me dá um soco rápido. Aí o Anderson Silva dava um soco com tudo que ele tinha, aí o Steven Seagal, cara, rápido. Ah não, pera, aí o áudio tá mentira, poxa. Não, tá gravado, não, cara. Aparece no vídeo, cara, no vídeo aparece assim. Sério? Sim, cara. Cara, e por que o Steven Seagal não tá no UFC? Não, o Steven Seagal vai dar um soco no Steven Seagal, ele pega a mão dele assim, torce e derruba ele, cara. Cara, é igual no filme. É, eu não consigo acertar o cara. Primeiro que o Steven Seagal, ele não faz filme. Ele diz, ó, vocês vêm me dar porrada e a gente vê o que acontece. E aí acontece aquilo ali. Depois eles gravam o começo, né? Depois eu vou fazer o começo agora pro filme. E outra que eles devem reaproveitar figurante, né, cara? Porque não é possível. A quantidade de gente que ele mata, se eles forem pagar figurante por figurante... Acabou, cara. Eu boto um bigode no cara e o cara volta. Isso. De personagens ainda, deixa eu conferir aqui. Acho que na minha lista só faltou um da minha lista. Né? O Shiryu a gente comentou rapidinho, mas comentou. É o Ash, que é da cidade de Pallet. Por muito tempo eu achei que Pallet existia e os pokémons também, né? Senhora, cara. Nossa senhora. 99, cara. Eu tinha tipo 9 anos, então. Ah, cara, eu não gosto de Pokémon, não, eu já vou falar. Olha só, eu gostei do jogo, né? Eu diferente de, acho que de grande parte do Brasil, que conheceu o primeiro desenho, eu conheci o primeiro jogo, né? Uhum. Não fazia ideia que nem que existia o desenho, mas eu conheci o jogo, tinha uns bichinhos, tava escrito Pokémon, né? Uhum. E depois. E não fazia a menor ideia de como jogava aquela porcaria direito também, não. Mas aí fui ver o desenho. Cara, o Ash não tem e não existe, cara. É uma alegria, típico de Celso Portioli no Domingo Legal. Não é? Ele, o tempo todo ele tá alegre. Ou ele tá triste, ele vai quando ele tá triste, ele chora. Ele é bipolar, cara. Isso deixa muito Celso triste. Celso Portioli foi foda. Não, mas você já virou Celso Portioli? Já, é, estamos aqui no domingo! Lega! Landa, landa, landa, nerds! Então, o Portioli acordando de manhã, numa segunda-feira depois disso. Caraca. O cara deve ser a cara da tristeza. Cara, é isso. O Gugu, estamos aqui com o PCC, que dia feliz, não sei o quê. Tipo o Gugu, né, cara? E os planos pro futuro, PCC? É, Pokémon desenho bizarro pra caralho. A pauta já foi pro caralho há muito tempo, viu? Ah, a gente tá rodando os personagens ainda, cara. Tô só fugindo um pouco.